Eu queria tanto conversar contigo, palavras sinceras, mas eu não consigo. Uma força estranha que eu trago comigo cala minha voz, me faz desistir. E esse sentimento tão grande, tão estranho, que me faz sofrer, me esquecer o amor, sem temer a dor, sair por aí. Mas hoje eu decidi, não vou voltar atrás. Eu vim pra me abrir, buscar a tua paz. No teu meigo abraço, quero proteção, te entregar a vida, o meu coração. Depois de algum tempo da minha despedida, com o corpo dolorido e a alma ferida, eu volto pra ti, cansado da vida. Trago as minhas dores, minhas mãos vazias. De braços abertos, você me acolhe, me faz sentir a paz, me faz lembrar do amor, e sem temer a dor, transbordo em alegria. Mas hoje eu decidi, não vou voltar atrás. Eu vim pra me abrir, buscar a tua paz. No teu meigo abraço, quero proteção, te entregar a vida, o meu coração. Mas hoje eu decidi, não vou voltar atrás. Eu vim pra me abrir, buscar a tua paz. No teu meigo abraço, quero proteção, te entregar a vida, o meu coração.